Dans un cadre chaleureux et convivial, le restaurant Polo et Marie vous propose au menu de cette soirée assiette de charcuterie, émincée de bœuf assaisonnée à l'ail et le café gourmand. Réservation au 02 38 43 30 37. Le fado est à l'honneur au restaurant Polo et Marie le vendredi 27 septembre à partir de 20h. Une soirée au rythme des guitares portugaises portée par la voix puissante de Teresa Carvalho. Restaurant Polo et Marie, 39 rue André Dessau, à Fleury-les-Aubrais. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Wir bewohnen para mim. Vamos dançar até chegar à lua. pensando em ti, sentia o sol, o sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, pensando em ti, meu grande amor. Invades meu coração, digo sim em vez de não, digo não em vez de sim. Contigo aqui no peito, não faço nada direito, já não dou conta de mim. Já nem consigo dormir, vou onde não quero ir, já nem sei a quem pertenço. Ando em vez de parar, paro quando é para andar, porque só em ti eu penso. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, sem ti eu sou um sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando. Pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, sem ti eu sou um sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, pensando em ti, meu grande amor. Ando para cá e para lá, por aí ao Deus dará, sem saber a quantas ando. Contigo no pensamento, eu vivo cada momento, lá pelas nuvens voando. Sou um grande distraído, vou tomar banho vestido, recebo pessoas nu. Já nem penso mais em mim, faço loucura sem fim, meu pensamento és tu. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, sem ti eu sou um sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, pensando em ti, meu grande amor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, sem ti eu sou um sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, pensando em ti, meu grande amor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, sem ti eu sou um sofredor. Estou pensando em ti, estou pensando em ti, estou pensando em ti, pensando em ti, meu grande amor.

venho pedir o teu perdão. Não respeitei tua lei, fiz uma sem coração. Mas meu pai, sei que pequei por amar o amor proibido. Sei que fui de encontro à lei, o teu nono mandamento. Tão pesada que trago comigo, sei que foi culpa do meu castigo. Senhor, sei que sou pecador, por amar sou réu. Perdão eu peço a ti, Senhor, que estás no céu. E essa cruz tão pesada que trago comigo, sei que foi culpa do meu castigo. Senhor, sei que sou pecador, por amar sou réu. Perdão eu peço a ti, Senhor, que estás no céu. Por ti, Olá, então, muito bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Pois eu chamo Manuel Lourenço, hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2019 e espero que vocês estejam bem na nossa companhia e estarei aqui com das 9 ao meio-dia com a emissão A Música é Vossa. Então espero que vocês passem uma ótima manhã e que estejam todos bem, porque o tempo permite isso, que é para estar à nossa escuta da nossa rádio. E agora, para quem trabalha, com muita coragem com este tempo, porque eu acho que eles anunciam para toda a semana chuva. Mas espero que vocês passem uma boa semana. Então continuamos com a música. Um dia me apaixonei. Agora quero e não posso, isso me mata por dentro. Que destino é o meu? Amar a quem não posso. Amor, ou deixa a vida, ou deixa a vida, ou vai-te embora. Amor, ou deixa a vida, ou vai-te embora. Amor, ou deixa a vida, ou vai-te embora. Amor, ou deixa a vida, ou vai-te embora. Amor, deixa a vida, ou vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Deixa a vida, vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Amor, deixa a vida, vai-te embora. Amoro, deixa-me ir, deixa-me ir, vai-te embora. Amoro, deixa-me ir, vai-te embora. Amoro, deixa-me ir, vai-te embora. destruir seus sonhos meus. Ora, são 9 horas e 45 minutos, estamos quase no fim da nossa primeira hora. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, ouvindo esta linda música. Eu hoje estou muito romântico, hein? Tenho aqui a música de baile que é... Não sei se vocês já ouviram, mas é muito, muito bonitas. Então vamos, se vocês tiverem, por exemplo, um casal em casa, se apetecer dançar, vocês dançam, hein? Com este bom tempo, isto aqui é uma maravilha. Ora, então continuamos com a música até ao meio-dia. De hotel, não tinha hora nem minuto

Os cânticos serão assegurados pelo grupo Coral Esperança e acompanhada musicalmente pelo Elder. No fim da missa terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo o permitir. Por volta das 17h45, o adeus à Virgem e, em seguida, os peregrinos presentes são convidados a um lanche, convívio, agradecimento à Associação Portuguesa de São Benoît sur Loire e à Rádio Arco-Íris pela participação ativa neste evento. Ora então, se vocês estiverem interessados em ir lá no domingo 13 de junho, vão, que há uma missa em honra de Nossa Senhora da Saúde. Então vimos de ouvir o Roberto Leal, Turo Parga, para quando a gente faz amor. Então tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Jerome para a sua mãe. Então ele pediu-me uma canção, mas eu não a tenho aqui à mão, mas vou-lhe passar uma, espero que seja do agrado deles. Ele pediu-me Jorge Ferreira, Segredos do Amor, não tenho aqui à mão, mas eu vou-lhe passar então aqui o Marco Paulo, Lágrima de Amor. Espero que seja do agrado dele e ele também manda um beijinho para todos os animadores da rádio e não esquecendo da rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, muito obrigado e espero que esta canção que o agrade. Que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer e toda a angústia que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo marcando uma e outra vez este tormento. Eu já esgotei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugires do destino vais chorando. mais lágrimas de amor. Tu já sabes, eu só não quero o teu amor porque ele é louco e com certeza ainda vão chorar teus olhos. Mais lágrimas de amor. Para que sintas meu sofrimento, eu vou dizer-te de forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sintas o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. O teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando. Mais lágrimas de amor. Já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco e com certeza ainda vão chorar teus olhos. Mais lágrimas de amor. Ao fugir do destino vais chorando. Mais lágrimas de amor. Tu já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco. E com certeza ainda vão chorar teus olhos. Mais lágrimas de amor. Ora então, são 10 horas e 14 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Então vamos falar um bocado da meteo, pois a meteo hoje de manhã está a 15 graus e depois à tarde podem ir até aos 21. Mas esta chuvinha que está a cair faz-nos muito bem, isto é ouro que está-nos a cair, que a gente estava a precisar de um bocadinho de água que estava a ficar tudo seco. Ora então, espero que vocês estejam bem e vamos continuar então com a música. De até ao meio-dia. Vocês estão na escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Estou na presença de Manuel Lourenço até ao meio-dia. E então vocês estão à escuta da Música é Vossa. Então continuamos com a música. Já não estou para brincadeira. O amar não é defeito, se for para a vida inteira. Quero ouvir tua palavra pura, sem demagogia. No dia em que fizeres isso, dás-me uma grande alegria. Dá-me um beijinho, meu amor de coração. Quero que tu me digas se queres ser minha ou não. Dá-me um beijinho, tu não sejas traiçoeira. Se me disseres que sim, serás minha vida inteira. Bonitas ou qualidade,

as asas do meu amor. Vou aonde ele quiser, nas asas do meu amor. Vou aonde ele quiser. Sacristão, minha mãe dizia não é profissão. E o meu pai me disse faz o que quiseres, depois não podes ter mulher. E quando fui para o convento, tantas freiras eu vi. Comecei logo a rezar, ai meu Deus, o que vai ser de mim? É tudo amor e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. E seja o que Deus quiser. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. Não consigo estar sem mulher. Que sacristão não queria ser. Com tanta mulher eu ia me perder. Rezava duas ou três vezes ao dia, e pensar nelas eu não podia. E no convento eu não podia ficar. Aí percebi, comecei logo a rezar. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. E seja o que Deus quiser. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. Não consigo estar sem mulher. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. E seja o que Deus quiser. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. Não consigo estar sem mulher. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. E seja o que Deus quiser. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. É tudo ao molho e fé em Deus. Não consigo estar sem mulher. Ora, então são 10 horas e 30 minutos, estamos ao meio do nosso programa. Então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Teresa, de Mardia para Camille, de Feiologe. Então ela pediu para passar uma canção, especial música, José Amaro e Pérez. Então vamos ouvir esta bonita canção, Que Tudo Se Paga, que é da... pedido de Teresa para Camille de Feiologe. Então vamos a isto. Me abandonaste e eu chorei. Porque te amava com a alma, mas a ti não te importou. E com o tempo te esquece, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Agora te encuentro em soledad, llevando em ti uma amarga pena, muito cansado de vivir. Já não há em ti felicidad, e o destino hoy te castiga, e um dolor te hace sufrir. Então são 10 horas 35 e continuamos com a nossa dedicação. Então, tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de César Hugo de Châteauneuf-sur-Loire, para todas as pessoas que ele conhecem, e não esquecendo do grupo dos caçadores e de toda a gente que vai lá beber uns copos e seguir. Então, eu vou passar aqui a nossa Tonicha Ora Zumba na Caneca. Vamos a isso. Mas atenção, ainda é muito cedo, ó. Oh, meu bem, aperta, aperta, oi, oi. O queixo tinto do branco, oi, oi. Também eu fui apartada, oi, oi. De um amor que queria tanto. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite que atrapunda. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite.

Ora, então 10 horas e 43 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então tenho aqui mais um disco pedido, que é de António Durais, para todos os gruístas que estão em Orleão. Então ele pediu-me para passar o disco do Roberto Leal. Então eu vou passar o disco do Roberto Leal, que foi um cantor que nos quitou faz, já vai fazer quase 3 semanas. E então eu vou passar o Roberto Leal, Chora Carolina. Ninguém é de ninguém.

dentro do meu coração. Lava a alma, não é? Lava a alma. Então vamos ouvir. Não sei nada de ti desde manhã. Saíste de casa assim, sem me falar. Isso para mim é um castigo. E eu não sei estar assim contigo. Tu sabes que tu és tudo que eu tenho e que eu sou doido por ti. Tu sabes, sem ti eu entro em desespero. Já não sei viver sem ti. Tu sabes, só tu me conheces bem, mais do que ninguém. Tu sabes, eu preciso de ti. Volta para casa, volta para mim, volta para casa, quero-te aqui. É. Volta para casa, volta, volta para mim, volta para casa. És tudo para mim. Dá-me um sinal, pelo menos liga para mim. Porque ages assim, eu só quero saber se estás bem. Chama-me nomes, diz tudo o que quiseres. Mas fala comigo, mas fala comigo. Tu sabes que por ti eu dou a volta ao mundo. Que não te troco por ninguém. Tu sabes, és o meu sol, és o meu tudo. Por isso por favor vem. Tu sabes, só tu me conheces bem. Mais do que ninguém sabe o quanto eu preciso de ti. Volta para casa, volta para mim, volta para casa, quero-te aqui. Volta para casa, volta para mim, volta para casa, és tudo para mim. Acredita em mim, se eu me aguento sem querer. Acredita em mim, não vai voltar a acontecer. Acredita em mim, eu vou mudar e fazer por te merecer. Por isso volta, volta, volta para casa, casa, que não te deixa arrepender. Volta, volta, volta para casa, casa, minha linda mulher. Volta. vente, vente, vente, vente. Alentejo quando canta, sei que está na solidão, traz a alma na garganta e um sonho no coração. Eu ouvi o passarinho às quatro. Então vimos de ouvir o passarinho. Ora, então, e continuamos, são 11 horas e 27 minutos, estamos praticamente a meia hora do fim do nosso programa, e então eu vou aqui passar mais uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira, que dedica a todos os seus colegas de trabalho e a todas as pessoas que o conhecem, e ele deseja um ótimo dia de trabalho. Até eu vou passar aqui uma cançãozinha que é Ó Margarida. Ó Margarida, faz-me uma punheta. Ai, mas desfia.

Uma volta em sua vida eu dei. Mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Ora, pois é, meus amigos, estou a 5 minutos do fim do meu programa. Espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia. E quanto a mim, foi um grande prazer estar aqui com vocês 3 horas. E espero que tenha sido do vosso agrado e que gostassem imenso da música. Ora, então, eu cá estarei sexta-feira, outra vez, se Deus quiserem, das 9 até ao meio-dia, com a porta, o fim de semana à porta. Ora então, eu desejo-vos um ótimo dia, um resto de bons dias até sexta-feira e boa saúde para toda a gente. E então, para quem trabalha, muita coragem, e para todos os doentes do mundo, muita coragem e muita saúde é o que eu desejo. Ora então, até sexta-feira, se Deus quiser, e ainda vou ficar aqui com uma musicazinha até ao meio-dia, que depois vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo também. Então, até já. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Para que eu casei, porque pensei em casar. Confesso que me enganei, a mulher que eu arranjei é toda de desarmar. Confesso que me enganei, a mulher que eu arranjei é toda de desarmar. Nunca mais esqueci a hora, casei numa quinta-feira. Depois fomos os dois embora, ela tira as pernas fora, eram ambas de madeira. Depois fomos os dois embora, ela tira as pernas fora, eram ambas de madeira. Tenho vivido, é melhor nem pensar nisso. Tira um olho que é de vidro, põe os seios no cabide, tudo que os é postiço. Tira um olho que é de vidro. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. Diapasão Mix. canção. Sinto uma saudade de te ver. Oh, oh, oh. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Ora, pois então, assim eu cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. E então, até sexta-feira, se Deus quiserem. E bom apetite a todo mundo. E uns ótimos dias de semana. Então, da minha parte, até sexta-feira, se Deus quiser.